Clara nasceu em 12 de agosto de 1976. 3 meses depois, a ditadura civil-militar arrombou sua casa, torturou e assassinou sua mãe. Seu pai, Daniel Henrique Mariani, foi assassinado em 1º de agosto de 1977 pelas mesmas forças militares. Clara Anaí foi adotada ilegalmente. Hoje ela vive em algum lugar uma história que não é sua. Ela não sabe seu nome, ignora quem são seus pais. É dia 12 de agosto. Clara completa 40 anos de vida. Marcamos este encontro para expressar nossa solidariedade às avós e mães da Praça de Maio, especialmente a Tietchan, que aos 93 anos continua sua incansável busca pela neta. Hoje lembramos de Clara, e também do Amarildo, do Mário Alves e dos 5 jovens negros de Costa Barros, Roberto Carlos, Clayton, Wesley e Wilton, que morreram com 111 tiros quando chegavam em suas casas, vindos da comemoração do primeiro emprego de um deles. Hoje estamos aqui para celebrar a vida e a democracia que agoniza, refém de um Estado que se mantém violento e perverso. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Vão haver sarau de poesias, músicas, intervenções teatrais, solta de balões em busca de Clara Anaí, com a presença de esportistas da delegação argentina, Comissão de Memória e Verdade e Justiça do Rio de Janeiro, filhos e netos por Memória e Verdade e Justiça. Bora se encontrar, galera. Temos muito para construir nesse contexto internacional e ainda mais. Sexta-feira, 3 horas da tarde, na Praça Mauá.